Você ouve agora Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. São as sementes nativas que cultivam cada vez mais a convivência com o semiárido potiguar. Companheiro, se aproxime para essa história escutar. É do amigo Golinha, um guardião de Arretá. Sementes crioulas da paixão, ou do que quiser chamar, ele cultiva a vida lá no oeste potiguar. Golinha começou seu trabalho no quintal de casa, observava seu pai e tudo que ele plantava. Milho da Angola ou feijão visão, trabalhar com as sementes era o seu ganha-pão. Mas tudo mudou quando por elas tomou paixão. Da escola ele abriu mão, com seu pai foi pra plantação. Buscou, trabalhou e hoje não se arrepende não. E os seus olhos se enchem de lágrimas quando dizem: lá vai Golinha, o guardião. Ele ama os orgânicos e dos transgênicos abre mão. É poeta, cordelista, se brincar faz até canção, pra homenagear a natureza que é dona do seu coração. Por isso, meu amigo, deixo vocês com ele que me dá inspiração. Você está ouvindo Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Eu sou a mata nativa, sou orgânico agroecológico, eu faço esse trabalho, eu faço porque eu gosto, porque daqui mais uns tempos quero fazer e não posso. É mais sementes crioulas, semente da paixão, a semente da resistência que mora em meu coração, detesto os transgênicos, a semente da traição. Eu conheço alguns políticos que é metido a sabidão, mas não pode ver dinheiro que ele quer passar a mão. Assina alguns projetos prejudicando a nação. Gente dessa qualidade, por favor, não vote não. Esse experimento irrigado só traz preocupação. Muitos tipos de doença contaminando a nação. Esses são os resultados de perímetro irrigação. Só trabalham com veneno, só vivem preocupados. Uns doentes, outros malucos e outros desenganados. E quem trabalha com veneno são esses os resultados. Quem trabalha com veneno tem que ser examinado, os médicos fazem os exames, mas não dão o resultado, que o cabo está quase morto e o exame é engavetado. Mas você produzir orgânico, eu acho fácil demais. Abandonando o veneno, deixa essa praga para trás. Você goza mais saúde, pode viver muito mais. A diferença do orgânico para o produto contaminado, tudo que você produz, consome desassombrado, por saber que está utilizando um produto de qualidade. Quando o produto é orgânico, contém muita vitamina, contém cálcio, contém ferro e é dito por medicina, diferente do transgênico que em vez disso contamina. Compro alguns produtos porque me acho obrigado, tenho procurado orgânico e muito eu tenho encontrado. E quando eu como algum transgênico, temo muito o resultado. O veneno tem causado muitos danos por aí, digo no Cabeça Preta, Baraúna e Aracati, e ainda querem trazer essa praga para o Apodi. Faço um pedido a vocês, meus amigos e meus irmãos, vocês escutam o que eu digo, olhe e preste atenção, se quer viver mais uns dias deste veneno de mão. Bem distantes de veneno, porque o bicho é traiçoeiro, tem matado muita gente por esse Brasil inteiro, quem tá dizendo é Golinha lá do PA Tabuleiro. Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Esta é uma produção da Asa Potiguar, com a assessoria de comunicação da Asa, Asacom. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Você ouviu Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração.